Super Controle. Sega! Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Bom, o tema já foi dado de letra. Do que falaremos hoje, amigos? Mas antes das nossas apresentações, eu sou o Lanzoner e esse cast tem a minha cara. Lindos tempos 16 bits e Mega Drive. Olá, galera. Esse presente aqui é Julie. E eu queria dizer que obrigado, Evandro, por ter me doado o Mega Drive. Muitas alegrias. Passei com este videogame. Beijo, né? Ah, olha só. Inimigo, agora somos amigos. Faz tempo que eu não apresento esse programa, né? Eu sou o Matheus Six e vi Gunstar Heroes na casa de Evandro Moschetto, veja só. Falei, muito doe. Gunstar Heroes ou Mega Man? Quero agora do esse videogame. Mega Drive. Quero agora. Mesmo que tivesse o Mega Man. Que Mega Man? É muito ruim perto do Gunstar Heroes. Gunstar Heroes? Não dá. Eu sou o Funko, eu tive Mega, mas não posso concordar que Mega Man chuta bundas. Mas Gunstar Heroes tem posição de destaque no meu átrio esquerdo. Oh, com certeza. Nesse edifício chamado coração que muitos inquilinos games. Bom, eu sou o Eric Seika e quem chama Mega Drive de Sega Genesis merece a morte. Quê? Explique. Depois. Vai tomar no seu furico cuzal. Ah! Mas, antes de mais nada, temos a clássica leitura dançativa de e-mails. A leitura de hoje vai ser feita direta pela MegaNet. A MegaNet, a melhor internet do mundo, que daí saiu a Lanzonete. Com certeza, né? Um beijo. Dança dos e-mails, Zangief Rodopiando. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Super Controle. Eu sou o Eric Seika e estou aqui mais uma vez, né, fazendo trabalho escravo de gravação dos e-mails e comentários. E mais uma vez não estou sozinho, né, porque afinal esse trabalho muito árduo, existe sempre a companhia de alguém. E estou aqui com uma pessoa nova que vocês nunca viram por aqui, né? Quem é você? Eu sou o Caio Rufino, o doutor, por favor, muito respeito, doutor Rufinex. Olha só, muito respeito, vou adotar um tom solene agora, né? Enfim, Caio, quem é você, cara? O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer no Super Controle? Quem te chamou aqui? Por que você veio? Olha, pessoal, eu sou um garoto muito feliz, muito alegre. Mas a minha participação aqui no Super Controle está sendo na nova coluna em vídeo. Isso mesmo, pessoal, para quem não conferiu, confira. Que é a Power Up, que é basicamente um gameplay commentary ou jogabilidade comentada para os brasileiros que difusam bombas. É basicamente o seguinte: eu vou jogar um pouco do jogo, gravando vídeo e comentando ao mesmo tempo, naquele estilo mais top games e tudo mais, dando a minha impressão sincera e espontânea do que tá acontecendo na tela e de como o jogo tá sendo pra mim, de como o jogo ama e tudo mais. E pode espontâneo no início, né? Ah, cara. não vamos dar spoiler, né? Confiram aí meu primeiro vídeo que já tá aí, que é 2 semanas atrás, certo, Eric? Isso aí, o link está no post sobre Slender. Então vocês já podem conferir aí a segunda edição já da Power Up. Olha só, estamos aqui já na segunda edição sobre Diablo 3. Aê! Isso aí, como se a gente já não tivesse falado o suficiente sobre Diablo 3, agora temos também um vídeo do nosso chapa jogando aí, então confiram. Para o ódio de Six, certo? Exatamente, Six que ama Diablo 3, um beijo, Six. Não poderá falar mal porque não está presente nessa leitura de mesa. E, bom, vamos então para os recados, né, dessa semana. Vocês devem estar vendo aí um link neste post, se você ouve pelo feed, você ainda não viu, mas você deve conferir, que é um link para um formulário, né, chapas, com algumas perguntas, algumas informações aí, que a gente tá pedindo pra vocês preencherem, pra gente conhecer melhor vocês, né, pra gente poder saber, né, melhor quem são nossos ouvintes e leitores, e dessa maneira tentar melhorar o conteúdo do site, né, até eventualmente planejar novos conteúdos, enfim. E como a gente sabe que é muito chato preencher formulários, assim, sem nenhum motivo, a gente resolveu premiar você que vai dedicar uma parcelinha do seu tempo pra preencher esse formulário com um jogo. E esse jogo vai ser sorteado no, na edição número 100 do Super Controle, que está chegando, né, pessoal? A gente já está aqui no 92. Faltam só 8 edições, ou seja, 2 meses. Olha só, que lindo. Pois é, né, cara? Que emoção, que emoção. Enfim, vai ter muita coisa especial e essa é uma delas, né? A gente vai sortear esse jogo para todos que estarão preenchendo esse formulário, estarão participando. E o jogo será absolutamente qualquer jogo. Olha só, isso é uma coisa sem precedentes na história dos sorteios de jogos. Pessoal, peguem Beatles Rock Bands para dar uma zoada no chapa. Aquele lá de R$1.300. Ó, deixando bem claro que, né, que é qualquer jogo, mas sem os acessórios, né? Porque afinal a gente ainda não está milionário com o site. Né? Quando isso acontecer, a gente sorteia. Mas enfim, então preencham aí, pessoal, o formulário, é rapidinho, não custa nada, e você ainda concorre ao sorteio de um jogo à sua escolha para PS3, Xbox, PC, Mega Drive, Master System, Havaiana, micro-ondas e o que vocês quiserem. Até o Uia! Até o Uia, cara, tá vendo? Olha só, Uia! Uia! Quando lançar o Uia, e também você pode pedir o jogo, se quiser adiar a sua premiação. Bom, enfim, vamos. A gente teve também essa semana aí 2 mini reviews no site sobre o YS Origins, né? Do muito Chapa. Bacana, muito muito legal, cara, muito legal. Recomendo a leitura aí do Chapa JC Love, grande amigo aí que tá sempre comentando nos casts. E eu tô jogando também o YS Origins, é muito legal. Mas enfim, leiam. E também um review do nosso amigo e colaborador, Alex F, sobre Gravity Rush pra PS Vita. Nosso primeiro review sobre PS Vita, olha só, Chapas. Exato. Exato, né? Tá vendo? Primeiro de muitos, ou não, né? Já que o PS Vita não tem muitos jogos, mas enfim. Não fale mal da Sony, rapaz. Não, que é isso, que é isso. Bom, então vamos lá pra leitura do feedback do cast 90 sobre Catherine, né? A gente avisou que a gente não vai ler os e-mails e comentários sobre os pockets, né? A gente vai, então, aqui ler os comentários do cast 90 sobre Catherine. E a gente teve muitos e-mails, né? Principalmente e-mails contando da experiência de jogo, dos chapas, né? Alguns com spoilers, né? Então, por isso a gente não vai poder ler todos, mas todos foram respondidos, né? A gente também comentou aí nos comentários, respondeu aí pros chapas, mas infelizmente a gente não vai poder ler tudo aqui, porque senão vai estragar a experiência dos chapas que ainda não jogaram, tá, pessoal? Então a gente vai ler aqui um e-mail que a gente recebeu, que ele é mais spoiler free, então dá pra gente ler aí sem prejudicar você que ainda não jogou. Então, Caio, qual é o nosso e-mail aí? É do nosso chapa Torrochique. Olha só. Analista dos testes plenos, de 24 anos, de Ribeirão Pires, aqui de São Paulo. Olha só, fica a pergunta, né, o que faz um analista de testes pleno? Acho que ele testa plenamente ou algo assim, certo? Por favor, chapa, explique aí, explique, por favor, o que faz um analista de testes pleno. Bem, vamos lá. Ele diz, um dos melhores podcasts do Super Controle / Dreamcasta. Por quê? Além de cobrirem grande parte do jogo e compartilharem os relatos sobre a experiência pessoal, também contam como cada um dos chapas se identificaram com as situações dos jogos, que foi o ponto mais interessante do episódio. É impressionante como Catherine tem esse negócio de cada pessoa ter uma experiência completamente diferente, né? Pois é, né, cara? A gente recebeu aí nos e-mails muita gente contando essas experiências, e isso que foi legal, né? Isso foi a nossa ideia com o cast, é realmente diferente pra cada um. Mesmo com o final igual, assim, a interpretação de cada um vai ser diferente, que é bem bacana. Enfim, a mim, ele também continuando... A minha experiência foi a seguinte, comprei o jogo sabendo da temática de relacionamentos e também pelas notícias de como os jogadores orientais estavam desistindo do jogo pela dificuldade dos puzzles. Continuando, quem jogou primeiro foi a minha noiva, olha só, a chapa romântica, que era somente namorada na época, e a discussão sobre o que estava acontecendo e as opiniões diferentes fizeram com que o jogo se tornasse bem mais divertido e, para falar a verdade, até me fez pensar melhor sobre o meu próprio relacionamento. Olha só, cara, jogando com a noiva. Perigoso, perigoso. A decisão final, em soma de vários fatores, deveriam levar a algo que deveria ser preparado, como foi dito pelos próprios chapas. Vírgula. A cobrança de uma atitude parece ser a mesma para todo mundo quando se chega a um certo ponto do relacionamento. Enfim, torço de todo o coração para que eu e minha noiva tenhamos um True Paragon Ending. Bem, fica aqui meu apelo, né, pessoal? Para vocês dois, senhor e senhora Chique, que vocês sejam bem felizes e continuem jogando sendo um casal gamer. Exatamente, né, cara? Enfim, se eles já são noivos, eles estão próximos aí do True Paragon End, né? Espero que consigam aí chegar a um final feliz, né? Que bonito. Bom, enfim, valeu aí pelo e-mail, chapa, e a gente teve outros e-mails, como eu falei, não vai dar pra gente ler agora mesmo, porque senão essa leitura de e-mails vai ficar gigantesca. Então, a gente deixa vocês aí com o cast Must Play de Mega Drive. Você teve o Mega Drive, Caio? Eu sou muito novinho, cara. Não tive. Meu primeiro videogame foi um Play 1. Então, tudo bem. Então esse cast não vai ter apelo pra você, mas vocês... Pô, mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de Mega Drive, sou um cara saudosista, hipster. Então, perfeito, olha só. Comece, ouça o cast aí também e curta aí, comente depois os jogos que a gente falou aí. Então, beleza, pessoal, fiquem aí com o cast e um abraço. Último recado, Deus Ex melhor que Metal Gear, hein? Ah, isso aí. Concordo. Lanzoni, eu tenho uma quiz Lanzoni. Lanzoni, quantas vozes gravaram a palavra SEGA na entrada do Mega Drive? Quantas vozes? Acho que foi 3 ou 4, se não me engano. E então, estamos aqui, amigos. Vocês viram nas imagens, vocês viram na entrada do cast, vocês viram por tudo. Vamos falar do nosso explosão, tiro. Must Play Mega Drive ou todos, Sega, né? Genesis Sega... ou Mega Drive no Japão. É, primeiro, por que Sega Genesis é um nome chato? Ah, cara, Sega Genesis, puta que pariu. Tipo, ninguém chamava o Mega Drive de Sega Genesis. Daí, com a internet, todo mundo descobriu que o verdadeiro nome era esse. Tipo, tá o problema. Vocês chamavam de Sega Genesis? Eu tive um Sega Drive? Genesis 2, que era o 2, né, na real. Ou era o primeiro. Estava escrito Genesis em cima. Isso, exato. Ah, cara, bits. Nunca vi isso. O que eu ganhei, inclusive eu ganhei da fada da mamadeira, o Mega Drive, depois que eu abandonei a minha mamadeira aos 4 anos de idade. Nossa! Eu ganhei o meu Mega Drive, cara. Estava escrito na capa Mega Drive. Pra mim 3. Nunca foi Sega Genesis e nunca será. Mega Drive 3, então? Ou... Tinha o Altered Beast na capa, assim. Tinha o Genesis 3? Tinha. Esse foi o segundo Mega que eu tive. Ele era o Genesis 3. Ele tinha... Nossa, teve 2 Mega. É... O primeiro que eu ganhei foi o primeiro modelo que eu criança inocente. O que é isso? É um videogame, 2 controles, aproveite e jogue. Shit fuck. Aí um dia, peguei meu videogame, apertei uma parte, saiu uma tampa. Meu Deus, quebrei o videogame. Não. Anos mais tarde, eu iria descobrir que era uma portinha pra colocar o Sega CD, saca? É, era isso. Expansão, né? Era o futuro agora, Lanzonete. Futuro agora. Eu tive Mega porque eu vi Gunstar Heroes. Eu tinha um Master na época. Aniversário do Evandro Mosqueta, um beijo. E aí eu vi o irmão dele mais velho jogando. Meu Deus, olha os gráficos disso. Tem aquela fase que tem uns robôs gigantes, né? Eu não sei. Eu vi aquilo e fiquei maluco. Assim, tipo, meu Deus, preciso disso. O Mega Drive era aquele classicão escrito assim, 16 bits gigantes. É que tinha um jogo de Master que tinha assim, 38K. Meu Deus, esse jogo tem 38K. Sei lá qual que era o número, mas era, era uma coisa bizarra, né? É. E aí tinha em cima 16 bits, Deus alive. Meu Deus. Era o melhor. E, aliás, tinha 16 bits e Mega Drive pequenininho escrito assim. Não tinha Genesis escrito em lugar nenhum. No Brasil, não, né? Porque o nome do Mega no Brasil era Mega Drive. No era Japão Drive, também. Sim. Nos Estados Unidos que era Genesis, né? Sim. Sim, sim. Mas o Sega foi meio pau no cu, né? Já no Master tinha dado merda, que não vendeu nada. E agora, assim, com o Mega Drive eles trocaram o nome. A campanha deve ter sido bizarra, né? Só pra falar que a caixa do meu Sega Genesis 3 era toda escura, tinha aquele design mais moderno. Né? Ele era mais quadradão, porque o Mega Drive ele tinha aquela parte mais redonda com os vermelhos e tal. E era a revolução nos 16 bits e tinha o Sonic e o Tails correndo no ladinho, porque vinha o Sonic 2 e a fita vinha junto. Tipo. É, todos vinham junto, né? Eu vim com o Sonic 2. Ah, o meu veio Altered Beast, mas caralho. O papai olhou a fita e disse assim: ah, esse jogo não tem cara, eu prefiro briga. Meu pai dizia: briga de rua! Era Street of Rage. Eu quero esse jogo, briga de rua. Joga esse briga de rua, coloca na caixa aí, bro. Então, e o bizarro é que o meu controle, saca, deve ter, vai vir 2 controles, eu vou pegar esses 2 genéricos, é aquele que tu, não sei porque tinha aquela fusão, é tipo, o jogo ia pausado, sabe, bizarro, é, saca. É verdade, assim, não tinha segundo. 6 botões e a quadra, saca, que e no início isso, eu só jogava assim, até que um dia eu descobri que tu apertava o botãozinho e ia FPS total. Porra, Lanzonete, mas nem fala isso aí, vergonha. Cara, eu era criança, 6, 7 anos, vamos me cobrar o quê? Porra. 6, 7 anos eu já tinha lançado 2 livros, né, cara? Lua Nova e Crepúsculo. O meu Mega tinha controle de 3 botões. Ele veio, todo de vocês, acho que veio com 3 botões, né? Sim. Sei, cara, bem. O quê? 6 botões? 6 de vocês? Botões. 3, o meu começou com 3. O meu veio 6 da Dynacon. Era feio pra caralho aquele controle. Né? Sim. O meu era aquele tradicionalzão, que vinha com 3 botões, é só o ABC. E as letras eram em vermelho, o A, o B e o C. Sim, exatamente. Era, e eu lembro que tinha nas revistas, né, e tinha assim, junto com o console, um controle do tipo ASA. É. Lembro disso, cara. Ah, do tipo ASA. Aí depois, né, aí semanas depois fui na casa do Nardo Grison e ele tinha o controle de 6 botões que ele tinha comprado no Paraguai. Paraguai, né? Paraguai é um país do coração, né, cara? Porque ele ou é... Fez a infância aqui. Fez a infância. Pessoal, né? Certo? Larissa Riquelme, beijo. Os outros 3 botões eram X, Y e Z, né? E tinha um botão mode que eu nunca soube pra que servia. O botão mode era assim, ó. Tinha alguns jogos muito antigos de Mega Drive que eles não aceitavam o controle de 6 botões. Simplesmente eles ficavam loucos. E aí, tipo, tu apertava, por exemplo, X, ele apertava pra cima e A, saca? E aí tu tinha que segurar apertado o mode, ligar o videogame, daí ele entendia como se fosse um de 3 botões. Pô, isso é raro. 6 botões era mais pro jogo de luta. Eu acho que o Golden Axe primeiro não aceitava 6 botões. Se, os jogos, os primeiros jogos, um jogo que dizia que não aceitava, que era um dos famosos, The Cap Attack. Nossa, tinha assim, que não aceitava controle de 6 botões. Eu e Jussi jogávamos com 6 botões, nunca vi diferente. Mas o controle de 6 botões no Mega eu acho muito bom. Realmente, eu acho o controle ótimo, assim. Eu... Tirando direcional, o direcional. Não, eu gostava é até do direcional. É bem melhor do que o de 3 botões. É melhor do que o de 3. O 3 era aquele. Sim, é verdade. O de 6 botões, o X e o Y, eles eram botões brancos, né? Isso, cinzas. O controle que eu conhecia era, eu, tipo, inclusive eles eram um pouquinho menores, os botões. Aham. Uhum. Conhecia aqueles controles transparentes, de fio. Aquaplay. Aquaplay. Eu tive um. Aquaplay. Clássico, né? Turbo. O cara pagava R$60 e achava que tinha feito o maior negócio da vida 2 meses depois quebrava. Isso aí. Mas não só de Play, vários de Mega, vários videogames. Mas então, vamos... Vamos começar com os jogos de uma vez aqui, porque já contamos nossas experiências no Cast 16-bit, né? Então, né, como o Julio disse, a gente vai falar os jogos, né? Acho que foram, olha ali, 915. 915, essa informação acabei de receber agora aqui no meu celular. Nossa, então no emulador acho que tinha todos. Pois é. Essa 915 é a citação, tu vem lá embaixo, é Santos, Eric. E assim, né, o pessoal aqui de Barbosa, eu, o Fuca, o Julio e o Lanzonetti, a gente alugava na mesma locadora, acredito, né? Sim. Jogos de Mega Drive. E tinha acho que uns 30, 40 jogos no máximo, né? É. Tipo, talvez em Garibaldi, na, né, Star Video tinha mais. É, porque eu ia muito pra lá. A Star, sabe? Video tinha o tipo um porão que era repleto de cartuchos. Caralho, cara. Mano, obrigado por essa lembrança. Era um porão, mas era chique. Era um porão com tapete. Chique, né? Tri. Com tapete. Oh. Era o underground, o locador era só games. Só games e fitas bizarras. Muito. Não ia, eu não ia. Tinha foda. Muito. Eu ia, sabe como? Meu pai falava assim, tu tem que se confessar. Faz tempo que tu não vai na missa. Eu, tá, mas eu ganho o que em troca? É, a gente leva pra Garibaldi e tu pode pegar uns jogos de Mega Drive. Eu acho justo. Acho justo. A fé é comprada de Matheus. É, eu acho que daí tu não fica em débito com Deus. Ele, né, vendia a sua fé por jogos de Mega. Isso. Eu fazia história de, tu vai pra Farroupilha em Caravaggio, tá, mas só se for pro shopping em Caxias depois, tá bom. Tá certo, né? E daí, tipo, a gente não tinha muitos jogos, assim, né, muitas opções de jogos. Eu descobri mais jogos, assim, que eu sempre, tipo, vi em revista e tal, por causa dos emuladores depois, sim, né, anos depois. Com certeza. O emulador do Jussi, o CD do Jussi, hein? Passou pela cidade inteira. CD do Jussi veio de quem? Do meu irmão. É? Sim. Foda. Meu irmão, ele tinha... Porque o Jussi não queria emprestar primeiro porque era de um cara mais velho. Era irmão do Júlio. Não, é que esse CD, assim, meu irmão, ele tinha baixado um monte de ROM, de jogo e tal, não sei o que, não sei o que. E aí tinha Super NES, Mega Drive e mais alguma coisa. Tinha Game Boy, eu acho que era. Era um CD que tinha esse simulador. Não, era NES. Nestico. Isso. E aí tinha todo esse simulador num CD. E tinha todas as coisas. Aí eu lembro que eu emprestei pro Jussi copiar no computador. E aí foi disseminando esse CD. Foi assim meio que a gente mais começou a se falar, né, também, por causa do Jussi e tal. Veja como é que as vidas são ligadas. É isso aí, cara. É, touch. Olha, o Mega Drive ligando vidas. Ligando vidas, né? Sega, ligando vida. Cara, eu alugava todos os meus jogos de Mega Drive na locadora, porque tinha uma locadora em Taubaté, que era especializada, assim, ela só tinha jogos de Mega Drive e Master System, nem tinha Super Nintendo. Então lá tinha muitos jogos, assim, muitos, eu sempre pegava. Era do outro e lado. E como meu primo comprava também muito jogo que ele tinha Mega Drive também, acho que foi um dos poucos videogames que eu tinha ao mesmo tempo que meu primo. Então a gente trocava muito fita, assim. Minha mãe às vezes vinha pra São Paulo, comprava na Santa Efigênia umas piratonas, enfim. Foi uma época feliz. Olha só, é verdade grande, né? Ah, mas eu não morava em São Paulo não, cara. Eu morava em Taubaté nessa época. A mamãe pegava pra ti, né? Foda. Lembre-se que as fitas paraguaias, elas tinham um dente, tipo, era tipo um furadinho do lado. Paraguai? Do Paraguai. Exato. porque as americanas, tipo, as fitas normais e tal, elas eram retinhas dos dois lados, assim. E as paraguaias tinham um cantinho furado, assim. E as japas tinham diferença também. As japas eram diferentes, porque elas eram meio redondinhas do lado, arredondadas. Ah, é verdade, é verdade. Lembro Dependendo, precisava de adaptador, não precisava. Lembro que tinha um jogo que eu não conseguia jogar, que era japonês. Lembro-me que eu sofria repressão de minha família, que são vulgo, jogo e frajola. Parte o Mega Drive. Console lixo, tem o Super Nintendo. Muito melhor. Foi daí que nasceu meu ódio pela Nintendo. Porque eu ia todo feliz. Ah, porque eu aluguei Top Gear. Ah, no Super Nintendo é muito melhor. E lembro que tinha um amigo chamado Léo, que também tinha o Mega Drive. Sofria por causa dele. Amigo chamado Léo. Léo Pikachu. Que também, ah, eu tinha o Mega. Pikachu. E aí ele viu o Super NES e os primos, né? Imagina, né? Que Super NES é melhor. Fez ele dar um jeito de ganhar um Super Nintendo. Mas eu fui mais persistente. Eu morri com o meu... Até hoje meu Mega, né? Funcionando. Viva da Sega até hoje. Bruce Willis manda um beijo para Lanzoni, que está falando além, porque ele morreu com o Mega Drive. Então, jogos, né? A gente falou em locadoras, repressões, primos. Jogos, por favor, fica falando de jogos. E Nintendo versus Mega, mas isso já foi em outros casts também, né? Jogos, então. Lanzoni estava falando de um jogo aí, continue, por favor. Sim, estava falando antes de Toy Story, cara. Lembra da época que saiu o filme? Ah, o primeiro filme 3D, Disney, Pixar, não sei o que. Já digo que o jogo de Toy Story não cheguei a jogar. Eu cheguei. Oh. Cara, não cheguei tu a jogar. Tu começa a primeira fase do quarto do Andy, sabe? Aí tu tem que pular nas bolinhas, desviar dos dinossauros. Eu vi na Super Game Power, eu digo, esse cara, jogo. Cara, eu achava a coisa mais linda foder do mundo. Lembro que Toy Story era a coisa mais linda do mundo, porém era meio difícil porque a jogabilidade era meio travada. É? E vários jogos do Mega Drive sofriam um pouco disso, mas... Boa, e daí era. Eu queria... Vamos jogar, vamos virar esse jogo, cara. Oh, Toy Story era Respect. Um beijo, alguém chegou a jogar? Não, eu não cheguei a jogar, mas eu vi em revistas e tal. Não, isso aí eu não joguei, meu. Jogou, Matheus? Mas é claro, sim, mas eu joguei, acho que... Não sei se foi no Mega ou no Super NES, mas eu adorava também. Faz eu joguei difícil, no Super NES, cara. Fase difícil do carrinho, né? Porra, terminou ele também, né? Sim, eu... Terminei só no emulador, beijos. Só emulador também, porque chegava na fase do carrinho e como não tinha save e coisa, fodia o esquema. É. E como o Lanzoni falou, a jogabilidade era meio travada. A jogabilidade era ruim. Meu, gurizada, vou dar dica, ouvinte, atenção, dica do Julia. Anota, Julia dando dica sempre para conquistar garotas e jogos. Enquanto vocês estão ouvindo esse cast, procurem o nome dos jogos, imagens, Google Imagens, pode ser o Google Imagens ou o KD, tá? Eu acabei de ver as imagens do Toy Story aqui, me voltou tudo, eu quero muito jogar agora. Agora, amo, vai ser muito amor esse cast, só se preparem, gente. Amor. Mas os jogos da Disney em si eram todos fodas. Ah, isso aí que eu ia falar, né, então. Pra seguir a vibe aí, cara. Aladdin, caralho. Julie. Aladdin do Mega Drive é uma das grandes motivos das brigas também do Super NES do Mega Drive, por causa que o do Super NES era trifácil, entre aspas, né? Sou leite com que era diferente. E o do Mega era trifoda. Não, e era dois jogos completamente diferentes. Veja que massa, né? Super o mesmo NES filme. É o Assassin's Creed, né? Que ele vai pulando e indo parkour por tudo. Né? Isso. Mas daí ele não tem a espada, né? É, tá certo. No Mega Drive ele Mega tem Drive a espada. Era muito melhor, assim. É. O desenho era mais bonito. Era senti igual, a inveja. Não. Senti inveja de Mikto. Peguei muitas maçãs, meu. Muitas maçãs aqui no jogo. Porque a vida era uma. Foi, o do Super NES tinha espada? Não sei. Nem as maçãs, Juri? As maçãs tinha, mas tinha. Era diferente, eu uso, sei lá. Ah, que bom. E o relhão, né? Mas o relhão do Super NES era muito melhor. Musicalmente falando. Eu não vi o relhão do Super NES, meu, não posso dizer. Uá. Chip Motorola do Mega bombando, né? Estourando. Meu Deus, claro, e Disney Castle of Illusion do... Ah, oh, sim, do Mickey, né, meu? Cara. Meu Deus, cara. Amava esse jogo. A trilha sonora até hoje fica na minha cabeça de uma maneira assustadora. Muito aquela bom, música do bom. Da primeira fase da floresta. Tipo, eu sempre me pego assoviando ela, tipo, do nada, assim, ela sempre vem na minha cabeça. Cara, tu me deu uma ideia, vou até comprar mini-nova essa trilha sonora. Se Epic Mickey 2 não tem alguma coisa a ver com Castle of Illusion, parece, né? Tem, vai ser uma espécie de continuação. O Epic Mickey do 3DS vai ser bem inspirado no Castle of Illusion, vai ser basicamente uma continuação. Que afuda. Olha só que legal, hein? Parece muito bonito, cara. Tinha outro. Tinha fantasia do Mickey. Vocês me lembrem... Não, fantasia era uma bosta, perdão. Ah, tá. E o Fantasia era muito difícil. Mas o Fantasia era ruim porque a jogabilidade dele era muito ruim, cara. Você, pra matar o bicho, você tinha que pular em cima dele, mas se você pulava, sei lá, um centímetro pra esquerda, um centímetro pra direita em relação ao bicho, você já tomava dano e morria, assim. Eu odiava aquele filme, mas... Sério? Eu não queria ver. Disney, uma merda, Disney. Tinha um melhor que o Cast of Illusion, que era World of Illusion, que era com o Mickey e o Donald, cara. Você jogava de cooperativo, era muito foda, cara. Eu não sei se é isso, né? Vocês chegaram a jogar isso daí, você tinha tipo um tapete mágico que você fazia, assim, um negócio que transformava os bichos em... Cara, eu lembro desse jogo. Coisas inofensivas e tal. Não, eu lembro desse jogo aí, meu. Tá, mas tinha uma coisa assim. Tinha um que... Eu lembro de uma fase que tinha folhas para pular em cima. É esse aí, cara. É, esse aí, sim, folhas. E tem uma parte da mina que você pode ficar... Fica cada um de um lado do carrinho, você vai fazendo assim, o carrinho vai indo. Esse era foda pra caralho. É muito foda esse jogo, cara. É muito foda. A trilha sonora dele é linda, linda também. E o melhor é que assim, né? Você podia jogar com o Mickey ou com o Donald. E cada um tinha um caminho diferente. E se você jogava com os dois, se você jogava de dois, assim, com você sendo o Mickey e seu amiguinho sendo o Donald, você tinha um caminho diferente de cada caminho sozinho, assim, era muito da hora. Como é que é o nome do jogo? World of Illusion? World of Illusion. E tinha outro jogo, Staring Mickey Mouse and Donald Duck. Olha, que legal. Que eu comprei, foi um dos últimos jogos que eu comprei de Mega, que é o do o Magical Circus lá, do Mickey também. Não, que ele tem roupinhas? Tem roupinhas. Não sei. Vou dizer um jogo que eu alugava muito, eu adorava jogar, que era Quackshot. Esse era massa pra caralho. Ah, não. Meu Deus do céu. Que jogo foda. Quackshot. E era bem estilo Adventure. Você tinha até que fazer um backtrack, às vezes voltar numa fase quando você pegava uma arma nova, era muito da hora. Mas tinha só três fases disponíveis, aí que jogo curto, mas aí tu passava. Tinha que passar das três, depois tinha que voltar pra primeira, e daí tu pegava o atirador de entupidor, desentupidor, né? É, o desentupidor vermelho, que eles eram o amarelo, e depois era o vermelho. O vermelho ficava, daí você podia fazer um escadinho. Subir nas paredes pelo vermelho e tal. Exato, não, esse é um dos melhores. Esse é um do Mega Drive. Eu quero ir pra casa jogar, cara, vocês, meu Deus! Meu Quackshot HD. Remake. Aquela bosta de Outer Beast. O que você tá falando mal, Outer Beast? Apareceu no Gugu, não fala. Calou a boca todo mundo, que agora eu quero explodir a cabeça de vocês. Gente, isso aqui vai estar que nem a banheira do Gugu, vai estar transbordando amor. Se preparem, eu vou falar. Donald Duck in Cold Shadow. Maui Malar. What? Ah, pronto. Mais um microfone. Melhor jogo do mundo. Esse no jogo Mega Drive era Donald Duck in Cold Shadow. No Super Nintendo era Cold Shadow in Maui Malar. É verdade. E eram dois jogos diferentes, mas iguais. Que interação, gente. Ano 2030. Eu não lembro desse jogo, meu. Era um dos últimos. Foi um dos últimos lançados pra Mega Drive. Deixa eu ver aqui. É aquele que ele é meio herói? Cara. Sim, ele tem uma máscara roxa, não é? É, isso mesmo. É muito foda esse jogo também, esse cara. Jogo aí. E é bem, bem, muito bem feito, assim, né? Acho que por ter se lançado no final e tal. No IPIN do Junior aqui, porra, do Imagens. É bem no final, acho. Tu não gostava, Matheus? Não gostava? Não, não gostava muito. Joguei Donald Ninja! É sucessor espiritual, uma coisa assim, né? Donald Ninja, meu Deus. Obrigado, Julie. Chega de Disney, né? Tem mais. Chega de Disney? Chega de Disney, né? Senão vou pensar que é o Disney no Mega vai aparecer o cast. Cara, eu vou puxar um jogo que não sei se vocês jogaram, mas que também é outro jogo sensacional de jogar de co-op, que eu admito que eu tinha dificuldade de falar o nome desse jogo quando eu era criança, que é o Tojan and Earl. Eu nem sei se é assim que fala, eu chamava de Tojan Earl. É muito foda, né, cara? Era basicamente pra você jogar em co-op, né? Aquele jogo não tinha a menor graça de jogar sozinho, que era do gordinho lá, do magrelinho com três pernas no espaço, os mapas eram randômicos, você tinha que pegar as peças da nave. Vocês jogavam esse jogo aí? Assim, eu achava ruim. Mas era ruim? Eu achei ruim jogar. Eu não curtia, meu. Granadinhas, como é que era? Tipo, parecia cereja, sei lá o que era. Matheus Six vai opinar também sobre o jogo. Tinha tornados que te pegavam besouros, abelhas, pegava elevador e ia nos outros mundos. Um beijo. Exato, era muito carisma, cara. Tinha os inimigos, tipo, tinha a mulherzinha com o bebê no carrinho que saia correndo atrás de você. Cara, esse jogo é icônico. Como assim vocês não gostavam? Isso é uma vergonha pra minha coleção de videogames e de jogatinas, mas eu aluguei esse jogo. Eu acho, Tojan and Earl. Mas tu começava tipo numa ilha e tinha que pegar um elevador pra um lugar bizarro. E eu achei. Que merda de jogo é esse? Era muito diferente. E aí tinha rap no fundo. Ele, mas que merda de jogo. Não vou jogar nunca isso. Desculpa, não, mas eu passei. Falando. Cara, vocês não jogaram direito esse jogo. Eu joguei. E ele tinha um fator replay infinito, porque os mapas eram aleatórios. E os presentes, tipo, você pegava uns presentes, assim, que faziam as habilidades. Tinha, né? Tinha um que você pegava que era ruim, que, tipo, fazia chover tomate, você tomava dano e tal. E era tudo aleatório, entendeu? Os presentes, cada vez que você jogava, cada presente era uma coisa, não tinha como você saber. Sei que um dos presentes deixava os teus controles no inverso, saca? Tu sim, sim, tinha uns que... O melhor presente que você tinha que pegar no, na primeira fase era a boia ou o jetpack, porque daí você podia pegar uma fase secreta, que você chegava sim. com umas havaianas, assim, te dava umas uma limonada. Assim, era muito maneiro, cara. Como vocês não gostavam desse jogo? Ah, tô decepcionado. Sabe, eu acho que eu sei por que eu não gostei desse jogo, porque antes de jogar esse jogo, eu joguei Earthworm Jim, saca? Ah, sim. E eu achei muito legal. E depois, aí quando vi que era negócio de ET, esse ETzinho meio viajado e tal, de novo, eu digo, ah, prefiro o Earthworm Jim. É muito mais divertido. Ah, cara, vacas caindo, Earthworm Jim também era um jogo muito foda, né? Era uma ideia bizarra, mas calma que o Julio precisa falar foda. Sobre Earthworm Jim. Na época, era muito fã de Austin Powers, aquele tipo de humor. Aí não sei porque alguma coisa me ligava com Earthworm Jim. Vi o jogo, me abri, caí a vaca. Objetivos insanos. Groovy! Uma minhoca com uma armadura de robô. Lindo. Original. Obrigado. Aí tinha o do 64, teve o desenho. Teve sim. O desenho. Não, teve o 1 ou 2. O 1 era aquele. Teve o desenho? Linda. Sim, tem. De minhoca. Ah, não. Puta na Globo passava. É. Passava na Globo. Seca. E de minhoca é uma tradução até boa, assim, eu acho, né? Era insane, insane. Era a primeira coisa insana que eu vi na vida. Meu humor era insano, né? Então, né, tipo, quando depois eu vi South Park, daí eu me senti em casa. Mas, assim, antes era, meu, vaca. O objetivo era lançar uma vaca no espaço. Que jogo ótimo. Não, mas sem noção é subir, tipo, as fases estar numa cadeirinha e as velhinhas caindo, sabe? E aquela fase bônus do 2, eu acho que é. Que tem que salvar os cachorros, senão eles morrem. Tipo, é um dos filhotes, eles caem. Fase bônus é aquela do quiz, que te pede os negócios, tem que responder, amo, um beijo. Lembrava do Silvio Santos, não sei porquê. Aí tu chega no final, aí tu salva a donzela, a rainha da galáxia ela, tipo... lá, e aí abre o zíper, é o inimigo. Não, não, daí amo. Tipo, abre o zíper, é uma vaca. É uma vaca. E depois, boa, melhor jogo. E daí ele abre o zíper, ele também é uma vaca. E acaba o jogo, melhor. Isso me lembra muito o final de Quanto Mais Jato, Melhor 1. O do 64 eu não joguei o 3D. Ah, pra quê, né? Mas o 1 e o 2 já vale toda a pena do mundo. O que eu ia dizer? Earthworm Jim era tiração total. O bizarro é que eu só virei o 2 e o 1 eu virei não faz muito tempo no PS3, cara. Pela PSN. Porque o 1, acho que era japonês, não rodava no meu Mega. Não sei porquê. O Earthworm Jim eu aluguei em Garibaldi. Aqui na cidade não tinha. Só uma coisa que eu quero lembrar. Tu falou aí de jogar jogo E antes, né? Tu jogou Earthworm Jim antes, daí tu não gostou do Toyjun Hero. Mas um que eu gostava pra caralho, atenção, atenção. Fala aí, fala aí. Ninguém gosta que ninguém gosta que aquele do surfista que tinha pra alugar, como é que era? Green Dog. Porra, era muito da hora, como assim não gostava? Sabia. Você não gostou de Drive, tem que gostar de Green Dog. Obrigado, Seiko, obrigado. Eu joguei pouco. Joguei não, pouco, Green Dog era pouco. Muito legal, cara. Esse aí terminei, cara, terminei. Eu sempre alugava Green Dog, eu lembro que a abertura, a primeira vez que aluguei, eu achava que era um jogo de selva, tá ligado? Eu não achava que era de um surfista bizarro, assim, porque parecia, sei lá, Tarzan, sabe? É, eu sabia que era um jogo de surfista. Pois é. É que esse jogo eu vi no programa do Gugu a primeira vez, e daí eu, meu Deus, tem pra alugar esse jogo aqui. Aí, você, mas Six gostava desse jogo porque era estilo surfista, né? Você que já foi estilo surfista, cabelo loiro, enrolado. Que Six era clubber. Cabelo loiro. Não, foi muito tempo atrás isso. Sim. Nossa, esse jogo aí. Seika, tu não terminou ele? Terminou? Não terminei, cara. Eu aluguei muitas vezes, mas eu acho que eu nunca cheguei ao fim, assim. Porque eu alugava junto com outros jogos e ele não era tão da hora. Assim, ele não é muito bom, assim, né? Não. Mas ele tem o status cult. Né? É cult, é cult. Eu não sei se algum ouvinte jogou ou, sei lá, desconhece. Green? Dog, né? Tô vendo a capa aqui, cara, era exatamente, eu tinha certeza que era um jogo de Tarzan, cara. Tinha umas piranhas, umas árvores. Nessa vibe de jogos grotescos aí, do Earthworm Jim, eu frequentava muito a casa lá do Glizon, que era um menino que, quinzenalmente, ou ele às vezes, mas os pais dele iam sempre para o Paraguai. Então ele sempre vinha com muitos jogos de Mega. Até que ele apareceu com um jogo aqui que eu já discuti, eu lembro que o Six já me disse que achava ruim o jogo, e vocês não acham. Julie curtia, porque era o tipo de humor que Julie curtia, que era o Booger Man, lembra de Ah, caralho, que jogo bizarro era esse, velho. Six, odeio o jogo, eu já falei com ele. O Bogger. Mas eu achava Bogger, uma... Meu. Cara, eu joguei muito mesmo. Aquele jogo, Julie. Joguei muito. E era difícil. Peidar na cara dos inimigos. Arrotava. Tirava a meleca do nariz, esses eram os meus golpes. Como eu terminei esse jogo, porque o password tinha só 4 coisas pra colocar. Isso. Né? E aí, tipo, eu fiquei chutando até acertar o da última fase. O que foi extremamente bizarro. Assim. Que filho da puta. Você jovem, né? Do cara. Depois falando frajola. Você jovem. Aí ama fazer piadas de peido e arroto em sala de aula, né? Briga quem arrota mais alto, né? Briga na minha escola com Jussi e outros, né? Quem vinha com o cabelo mais bagunçado e sujo? E sujo não, mas geralmente era quem sujo. Quem peidava mais alto. Quem peidava mais alto e fedia, e quem arrotava mais mais alto. Aí sai um jogo em que o objetivo é arrotar e jogar meleca nos outros. E ele era um super-herói. O quanto amor é isso, total? Eu lembro que eu peguei esse jogo na locadora porque eu li numa revista que ele era um jogo, tipo... Nossa, politicamente incorreto e tal. Daí, opa, vamos lá, ser o transgressor, né? Daí eu peguei esse jogo, tipo, era um idiota, né? Não era nada... E não é do Rockstar. É, não, a ideia do jogo é muito idiota. Catota, muito idiota. Muito escroto. É escroto completo. É muito escroto pra mim aquilo lá. Mas eu joguei muito, cara, quando eu e não loguei, consegui terminar porque era difícil o jogo. Quando, mano, eu botei, vi o cara entrando num vaso... Ele terminava as fases no vaso, velho. Aí ele fazia uma escadinha de meleca, que eu nunca completei aquela escadinha de meleca, nem na primeira fase. Nunca completou a escadinha de meleca? E aí eu, mas que merda de jogo é esse, cara? Que merda! E era muito nojento. Nossa, entrava no nariz do cara pra passar. Isso, vaso. Isso. Meu Deus, mundo de Bic, mano. Não, era o nariz. Tinha aquelas fases que eu tinha que mudar de cenário, tinha uma parede, então entrava pelo nariz e saía pelo nariz do outro lado. Assim, plop, plop. Puta que pariu. Não, era tudo grotesco tinha naquele jogo. Ouvintes estão extasiados, aposto. Não sei se os ouvintes conhecem esse Booger, mas... Lembro que no cast de 6 bits, muitos citaram, mandaram e-mails, foi, inclusive. E foi chutado igual. Seguindo, vou citar o nome de um jogo que eu terminei na época... Não, mentira. Não terminei no Mega Drive, terminei pela primeira vez esses dias no emulador. Paperboy. Ah, amigos. Mas o Paperboy, nossa, eu jogava do Master, velho. Eu jogava do Master. Que jogo lindo, amigos. Que jogo lindo, amigos. Ah, não era, cara. Que sono, eu pensei que vocês iam falar jogos bons, cara. Não é pra falar must play, eu achava que era bom. Ó, é melhor que Katamari. Não força a amizade, Lanzonete. Paperboy até nem é tanto Mega Drive assim, porque ele era uma puta que saiu pra tudo que era coisa. Até calculadora. Acho. Mas eu conheci meu Mega Drive. Cara. Não, só tô citando, assim, que a puta... Ah, a Mega Drive era bonita, cara. Eu lembro que eu cheguei a jogar também, mas eu não curtia tanto quanto o Lanzonete, com certeza. Mate, tu quer citar um, Mate? Vamos lá, eu must play, né? Paperboy, Boogerman, essas merda fudidas do caralho. Gunstar Heroes, porra. E aí? Aê. Pronto, falou. Podemos acabar o cast. É, acabou o cast. Qual era esse jogo? Por que ele é tão emocionante assim, cara? Porque ele é rápido, ele é ágil e ele é. Tira pra caralho. E é colorido e, meu Deus do céu. Parece que o Michael Bay fez o jogo. Que é explosão, tiro, é rápido, ninguém fala, ninguém... Vai lá assim. Tu morreu, tu começa de novo. Quando tu vê, tu já tá no mesmo lugar e tu troca de arma e tu voa e tu vai. Puta, é hoje no jogo. Gunstar Heroes só é Gunstar Heroes porque ele usava a velocidade do Mega Drive. A mesma questão do Sonic, sabe? Sim. Tipo, Gunstar Heroes só podia ter no Mega Drive. Não podia ter em outro videogame na época, assim. Acho que nem no Super Nintendo ia ficar bom, cara. Não, é que não tinha velocidade. No Super Nintendo tinha o Mega Man, que era lento e pulava em paredes. Não, o Gunstar Heroes, cara. Meu, tá louco. E trocava de arma, aí tu podia jogar de novo na mesma fase. Vou tentar jogar com outra arma. Aí tu jogava, e aí tu descobria, aí vinha o chefão, e tinha efeitos, e o chefão a música. Era muito bom, tipo, sim, era muito desenhado. Tudo, e era engraçado. Todo, aí era. Tinha, tu dava dois pulos, ele ia com a faquinha. Aí se tu encostava do cara e dava tiro, ele dava... É. Não tinha, não tem como parar no jogo. Não tem. Muito ágil o negócio. Tipo, toda vez que eu vou jogar emulador de Mega Drive, botei o emulador outro dia aí no Wii, eu botava no DS, que roda muito bem o emulador de Mega Drive no DS, só um aviso, gente. E aí no GBA também. Cara, Gunstar Heroes era o primeiro jogo que eu botava. Eu não botava o Sonic. Gunstar Heroes, cara. Não tem bom. Como. Assim. Não, e o melhor dava você misturar as armas, né? Tinha quatro tipos de armas, você misturava. No total tinha milhões de tipos. Sim. Podia jogar em dois, né? Olha ali. Sim. Eu sempre jogava de dois. Era um dos jogos que eu sempre jogava. Eu joguei a sequência, mas não terminei, que é do Game Boy Advance, a sequência. Peraí, o quê? Tem uma sequência de Gunstar Heroes? Tem uma sequência do Game Boy Advance. Sim, é. Lembro que na época... Gunstar Super Heroes. Como assim? Ah, não. É o mesmo feeling. Eu vou sair do cast, porque eu vou lá jogar. Eu também. É o mesmo feeling, gráficos mais bonitos, tem a equipe vermelha, a equipe azul. Tem uma menininha, cara, eu tô vendo. Sim, e tipo, só assim, tem mais missão, assim, as missões ficam conversando, explicando o que tem que fazer. Não é tão direto quanto do Mega, mas assim, ó, mesma emoção. Ele fica mais Mega Man, isso aí, sabe? Ah, ele é mais então fica Mega melhor. Man. É mais papo. É mais papo. Não, mas com certeza, ó, eu realmente sempre tive essa visão que o Gunstar Heroes era o Mega Man pro Mega Drive, porque era rápido e tal, tipo, ele usava os lances do Mega Man, saca? Eu sei que o Mega Man não é rápido, mas assim, vamos fazer tipo um Mega Man para o Mega Drive, só que aqui a gente pode fazer o troço ser rápido, fluir, e tá aí, sem FPS. É isso aí. Vai, Matheus, mais um. Eu não sei se a gente precisa falar de todos os Sonics. Não precisa. Não precisa, é só a gente falar. Não, Sonic todo mundo sabe. Já foi muito citado. Todos, né? Todos. Todo mundo sabe que é do Sonic até o Sonic Knuckles. Pularam, né, os Sonic ruim, Sonic Spinball. Que ah, porra. Eu comprei esse jogo, é cara, ruim. Que gasto de dinheiro. É ruim. Porra é essa? Chato, ruim. Não é a SEGA que fez, é uma produtora whatever, caralho. Ruim. Era muito mongol esse jogo, cara. Era pinball do Sonic. Era bizarro, né? Era ruim. E aquele 3D Blast que só o Júlio gosta, né? O 3D Blast. Eu quero frisar, como like a B-Boy, quero frisar, né? Six sabe muito bem o que é isso, que Six ganhou muitos prêmios como dançarino de rua. E, né, ele é aprendiz de Fly, dançarino da Xuxa. Então, eu queria frisar uma coisa que eu me toquei outro dia quando eu tava jogando Sonic 3 aí no emulador. Cara, uma coisa que não costuma acontecer tanto, mas acontece hoje em dia. Mas assim, na época, a gente não teve a mente, né, que a gente tem hoje pra avaliar isso. A evolução gigantesca que é a de cada Sonic, saca? Sonic 1 é lindo, é não sei o que, não sei o que, isso aqui tá. E aí sai pro mesmo videogame o Sonic 2, que consegue ser muito melhor em todos os quesitos. Música, jogabilidade, gráfico, tudo. Aí sai Sonic 3, que tipo, meu Deus, caralho. Era o melhor. Que não tinha claro. Como, assim, o gráfico era lindo, cara. Parecia que não era pro mesmo videogame. Tu joga, tem jogo de 32X, que tem os gráficos melhor, tá bem mais bonito, que é muito parecido com Sonic 3, sabe? E era pra Mega. Aí quando não tinha mais o que fazer, os caras fazem um apetrecho, que é um cartucho que tu encaixa no outro cartucho, sabe? Tipo, porque o Knuckles, ele não é tão melhor que o 3, assim, ele é mais ou menos. Ele é bem igual, mas assim, bem parecido, saca? Veja a evolução, né? Exato, foi ali, né? Foi no fim. A evolução do troço, saca? Quando eles não podiam fazer, eles criam uma fita, bah, muito massa. Eu, pra mim, o Knuckles foi desenvolvido junto e só não tava no jogo final porque acho que chegou no limite da capacidade do cartucho e aí lançaram. Porque saiu, meu, Sonic 3 saiu em fevereiro de 94 e o Knuckles saiu em outubro, tipo, 9 meses depois, sabe? Não, é impossível. E expansão, tipo. E a história de botar o Sonic 1 ou 2, que ele tava com as fases bônus, é. Parabéns. Não, tipo, a evolução, assim, em termos teóricos mesmo de videogame, assim, é uma coisa espetacular de se acompanhar e de se admirar. E era bom, palmas, né? Todos. Quem não gosta, não sei, cara. Só lamento. E na época também tinha muito jogo de arcade que foi transferido para o Mega Drive, pessoal, meu Deus. Que era toda essa leva aí do Altered Beast, dos Golden Axe. E daí tinha essas coisas, né? Que era interessante pra caralho. Não, era muito legal, assim, porque tinha toda, tipo, OutRun, assim. É, OutRun também, exato. Que o pessoal, até não dá pra citar como Must Play Mega Drive, porque ele é de flipper, né? É, tipo, até o Virtua Racing também, saca? Que era uma adaptação. E a máxima adaptação, que por incrível que pareça, eu gostava e eu acho que fica muito boa, avaliei outro dia, que é do Virtua Fighter 2. A graça do Virtua Fighter, que era 3D e tal, eles pegaram o mesmo jogo, a essência do jogo, e botaram em 2D. E ficou legal, ficou saca? Legal, né? Ficou, tipo, legal. Ficou bem, se puxaram, é assim. Saturno, né, cara? É, pois é. É, não, era bem divertido, assim, só não era 3D. Até falando dos arcades ali, que foram a transferida, então não adianta falar que é Must Play, eles são Must Play, mas, tipo, não são jogos de Mega Drive. Mas, assim, Golden Axe deve ser considerado Must Play, o que, que vocês acham? Eu acho que sim, eu acho que sim, fora, né? Pra caralho, sabe? Sim, acho com certeza. Sim. Todos eles. Ah, mas acho até que o terceiro, que mas, é sim. Muito bom. Mas eu acho que, por exemplo, Altered Beast não dá pra ser considerado Must Play, saca? Não, é meio, ele é só clássico, assim, né? Mas ele é um clássico, é, mas ele envelheceu muito mal, saca? Sim, muito, ele é horrível mal de jogar hoje em dia, cara. Joguei na PSN, é praticamente impossível. Eu acho que Altered Beast é tipo aquele livro, assim, ó. Não é aquele livro que tu tem que ler na tua vida, mas é aquele livro que tem que saber sobre o que é e que ele existe. Eu tenho um jogo pra citar que eu não sei se vocês conhecem, mas que é muito foda pra Mega Drive. Must Play total. Vamos ver, então. Vamos ver. Cara, eu chamava ele de o Donkey Kong Country do Mega Drive. Já explico por quê. Eu não tinha nada a ver, mas o gráfico era igual. Vectorman. Ah, o Vectorman. Ah, boa. Bem lembrado. Jogão bom. Vectorman era muito foda, cara. Era um jogo de tiro, né? O 2 eu não joguei. Foda. Mas eu controlava um robô formado por bolas, né? Era formado, tipo, por... Era bizarro o design dele, mas era muito legal. E era difícil pra caralho, né? O gráfico é muito estilo Donkey Kong, né? 3D vetorizado. É sombrio, né? Foi os últimos jogos do Mega Drive, né? Eu lembro da história. 95, se não me engano. A história é uma coisa assim, tipo, a Terra totalmente poluída, a humanidade saiu, aí mano, o robô... Tipo o Wall-E, né? É o Wall-E, é bem o Wall-E. É, tipo o Wall-E, assim, tinha umas TVzinhas que tu atirava, né? Isso aí, isso aí. Poderes. É. Eu, ó, jogando hoje, né, na época era emoção, mas ele é bem repetitivo, assim, tipo... Ele é assim. É, você jogou dois, teve um e o dois pra... Tem o dois também. Tu comparou com o Donkey Kong, né, o primeiro, enfim, né, o Mount e tal, pelo gráfico, ele é muito mais repetitivo, o primeiro Vectorman, ele é muito igual, eles passam mesmo nos mesmos lugares, assim. Sim, sim. Uhum. É aquele lugar meio verde, escuro. É só aquilo ali, sabe? É, daí tipo, tem a primeira fase que é o azul trilindo do céu. E depois, tipo, a terceira é no mesmo lugar, fácil que o céu tá escuro. Sabe? É, isso aí. Sim. Assim, sabe? É isso aí, sim. E o 2, mas ele não, era muito bonito, o, cara. Sim, mas o 2 muda bastante, assim. O 2 sim, é bem... O 2 lançou no final de 96 já. Sim, cara, já tava, sei lá, nascendo PlayStation. Não cheguei a jogar o 2. Junto de Ultimate Play, que o Rodrigo falou antes aí de spoiler, que é o Comic Zone, cara. Comic Zone. Que eu nunca termino esse jogo, eu nunca vou terminar na vida. É, muito difícil. Não, eu não vou terminar, eu me recuso, cara. Eu acho que um jogo com essa dificuldade não merece ser terminado. Cara, eu morri no chefão final, maldito. Ah, ele é muito difícil, meu. Morri no chefão final e vem aqueles bichinhos lá, voador, muito fodido. Ele é um jogo curto. Eu tem... de novo, eu salvei que nem uma puta. Eu salvava o jogo, aí eu consegui terminar, e me puxei e fiz outro final, só que aí o burro descobri que era só ter salvado antes de matar o chefão final, porque era, tipo, salvar ou não salvar a guria. Ah, sim. Ele é difícil do jeito errado, cara. Tu acha... Eu acho ele difícil do jeito errado, porque, por exemplo, tem uma parte lá que pra você passar, você tem que quebrar uma parede, uma porta, não lembro o quê, pra evitar. Que você gasta a sua vida pra quebrar, né? Então assim, se você chegou lá sem vida suficiente, fudeu, você não consegue passar, porque você morre só de fazer uma coisa que é obrigatória. Imagina, pra você passar, Julie, eu acho isso bizarro. Imagina o Julie hoje, vou pra cozinha. É. Ele vai ter que quebrar a porta, velho. Vai se machucar, Deus, né? Vai se machucar com as mãos, cara. Vai se machucar. A vida é isso aí, então eu acho válido. Comic Zone então... prepara pra vida, né, cara? A vida é Comic Zone. Mas assim, cara. Ó, Comic Zone, eu tenho só uma coisa pra falar. Que jogo original. Sabe, tinha um guri que tinha em Barbosa esse jogo. Vocês devem conhecer o Rafa Ferrugem. É tipo, é bizarro, coisa de Barbosa, saca? A cidade é muito pequena. E esse jogo era um dos últimos lançados, difícil pra caralho de achar, o cara tinha. Se eu não me engano. Junto do primo do Didi verdadeiro que tinha o Street Fighter Alpha 2 e Super NES. Que era uma coisa que, meu Deus. Bah, era muito raro. Era o sonho de toda a galera. Eu joguei na... Eu peguei na locadora mesmo, o Comic Zone. Tinha na locadora daqui já, o Comic Zone? Eu lembro que eu aluguei. E aí eu joguei mais emulador depois. Tanto depois teve uma versão também pra Game Boy Advance. E não sei se mudou a dificuldade ou o quê, mas enfim, eu joguei mais depois, assim. Mas é um baita jogo. E Phantasy Star, amigos? Phantasy Star, o melhor era o 4, cara. Os melhor outros é dois online, não valem muito a pena. Tem vários Phantasy Star? Eu na época não era chegado. Eu tinha uma vibe versus Final Fantasy versus Phantasy Star. Mas já... Nossa, mas Phantasy Star nunca foi muito concorrente, né, cara? Mas, é bem... Tipo, pra sei mim, lá, assim, cara. Era meio... É que eu já gostava de Phantasy Star porque eu joguei o Phantasy Star 1 pro Master System em português, que ele é esse primeiro RPG que eu joguei. E daí eu quis jogar os outros, tá ligado? Eu joguei os três outros. O 2, o 3 e o 4 pro Mega Drive. Isso aí. Era muito louco, né? É porque era estilo moderno, né? Tinha umas coisas de tecnologia e tal que não tinha nos outros RPGs muito. Pois é, isso mesmo. Eu lembro que tinha o 4 aqui, né? Sim, tinha o 4. E nós jogamos assim. E aquele Shining... Shining Force? Shining Force. Esse também. Mas morreu. Shining Force era tático RPG, né? Tinha um jogo que eu aluguei na locadora que a mulher falou, esse é ruim. Imortal, lembra? Imortal? Eu não sei jogar isso, cara. É bem difícil, tá? Mas não é must play, não. Não, é só pra citar. Só pra citar. Alguém lembra. Eu tenho um outro must play bizarro, é baseado em filmes, que é o Caça-Fantasmas, cara. Vocês jogaram pro Mega Drive? Ah, era legal, meu! Eu lembro. Era legal. Era muito bom, cara. Tinha várias armas. É difícil, cara. É difícil. Você os chefões dos filmes e tal. E era difícil, Eric. Era bem difícil, velho. Era difícil. Eu lembro que eu pegava sempre a arma da bolha, tipo, pra... Porque numa fase lá que tinha uns talheres voadores, a arma da bolha era melhor, que matava na hora os bichos. Era muito legal. Isso. Muito foder. Jogaram X-Men de Mega Drive? Claro, X-Men, meu. X-Men tem até hoje, cara. Muito a foder, velho. Tu tem no da PSN, né? Não, tem o cartucho do Mega Drive mesmo. Ah, tu tem o cartucho mesmo do X-Men. Mega Drive. Eu acho trimassa X-Men. Pena que eu sempre fui leite com pera e não cheguei a terminar. Porque quando eu consegui ele, já tinha outros videogames e... Qual tu tinha? Era aquele X-Men 2, né? Ou era um? Não, era só X-Men. Tu escolhia o Wolverine, o Gambit, o Cyclops... E o Nightcrawler, né? Isso aí. Eu achava foda esse jogo, cara. Já a primeira fase da floresta já era muito fodida com esse jogo. Sim. Tá louco. Tu jogou X-Men do Mega? Que é? Joguei os dois. Eu tinha ele. Eu tinha... Tive o Mega uma época no final ali que eu conheci o cara do Paraguai, né? Que isso. Do Paraguai. E eu pegava muito jogo. Eu tinha acho que uns 40 jogos de Mega Drive, sabe? E um desses... Eu lembro do Clone Wars mais, assim. O primeiro eu aluguei e eu não gostei muito. Mas tá. Ele tinha uma vibe foda, assim. Porque, nossa, sim. Até quando saiu o primeiro filme, eu fui rejogar, assim. Clone Wars é aquele que tu começa jogando direto. Exato. Que era é que doideira. Porque quando eu comprei... Bah, o jogo é do Paraguai, não pode, né? Só por sim. Isso que não tem início. Eu também achei isso. Bah, o jogo é Paraguai, é bizarro. Aí tu acaba a primeira fase e vem a apresentação do jogo. Louco. E massa, né? Depois Kojima copiou isso, né? Ah! Rise from your grave. Outro jogo que... Esse tem que citar pelo fato do Super Control e disse aconteceu. Mês que vem vai sair HD esse jogo. Toque o Macaco! Um beijo! Que? Vai sair na PSN e na Xbox Live no Steam. Toque o Macaco em HD. Ouvi boatos. Eu tô dando um Google aqui pra saber o que que é isso. Depois, cara, que a PSN me lançou Frogger HD. É verdade. Olha só, a gente tá esquecendo um dos maiores matchplays do Mega Drive, que é exclusivo do Mega Drive e é um dos jogos mais fodas, sério, que eu joguei na geração 16-bit, que é o Kid Chameleon, cara. Ah, não. Quem trouxe que? Esse cara? Quem? Vai falar mal de Kid Chameleon? Eu acho must play total. Must play total, cara. Era muito foda. Você tinha milhões de capacetes, você pegava milhões de habilidades. Era uma mistura de puzzle com plataforma, com tudo. Era muito foda, cara. Como assim você não gostava? E foda em dificuldade também, né? Estou preparando meus adornos de carnaval para quando lançarem a versão em HD que uns brasileiros estão fazendo. Um beijo. Que? Brasileiros fazendo uma versão HD de Kid Chameleon? Sim. Cara, Kid Chameleon era um ícone dos anos 90. Você, é. Aquele molequinho com a jaqueta de couro e tal, óculos escuros. Era muito massa. Eu não gosto, cara, porque eu não aluguei nunca esse jogo. Você não sabe o que é bom, cara. E era difícil pra caralho. Eu nunca zerei esse jogo. É difícil pra caralho. E acho que ninguém nunca zerou. Não. Eu fui jogar no meu lugar, tempo. Dava pra zerar. Ah, isso é Kid Chameleon. Dava pra zerar. Era pequeno e baixinho. Gordo e cadê o ninja fudido na capa? Aí eu fiquei decepcionado, desculpa. Eu lembrei do jogo dos Simpsons do Mega Drive que tinha que pichar as coisas. Pichar o. Ah, eu odiava esse jogo, cara. Meu Deus! Jogabilidade tosca. Jesus. Dos Simpsons que eu gostava, que era pro Mega, era aquele Bart Nightmare, que você tinha as notas da escola, que aconteciam umas coisas bizarras. Cara, eu nunca consegui passar na primeira fase! Meu Deus do céu! Tá louco! Tirava o CPF mesmo. Merda. É, tinha que tirar umas. Era bizarro esse jogo, cara. Eu não lembro como funcionava, mas eu lembro que depois de tanta tentativa e erro, eu consegui passar de várias coisas. Mais uma merda de Mega Drive. Merda. Era pra ser mais player. Beavis and Butthead do Mega Drive. Bah, muito ruim, velho. Horrível. Horrível. Muito horrível. E é baseado num desenho de merda. Claro, meu jogo, preferido, é foda agora que o tá cachorro aí. Com foguete. É, o Rock Knight Adventures. Ah, é legal. É bom, must play, isso aí é bom. Vamos puxar os jogos de Acro de Acrobat. Um beijo. Amo. Aero de Acrobat. Aero de Acrobat, isso aí. Ó, eu curti que eu joguei muito e recomendo, né? Que na época era o que tinha, que é o Super Monaco GP2, que é o... Meu Deus, eu amo esse jogo! E o outro jogo que eu curtia muito, que era o jogo do Taz, velho. Tasmania, meu. Obrigado! Tinha dois jogos do Taz. Tinha dois do Taz. Mas o primeiro... Nossa, era muito foda mesmo, né, cara? Era muito bom, cara. Que era... Tinha, falando nessa parte, o Warner tinha o jogo do Coyote também. Também. Que não era muito legal, depois o Super NES era muito mais foda. Sim, o Super NES é melhor. Papa Léguas. Espero que agora você fale o melhor jogo do Mega Drive, que é da Warner. Tiny Toons. Parabéns, ganhou. Tá perdoado de odiar aqui de Camilo. Com o Caio, né, Teixeira? Eu falei no Caio Teixeira. Tem o mapa e tal, e tinha muita fase. Né, muita cara, fase difícil, muita fase. Que é o amigo do meu pai que virou o jogo. No final, tu encontrava aquele maluquinho lá, o ETzinho com o chapéu, né? Isso. Tinha uma fase perto do final que você tinha que sair correndo da Felícia, cara. Era muito legal, cara. Uhum. Puta, cara, eu não lembro dos personagens, mas... Bah, esse jogo era bom mesmo. Era bom. Esse jogo foi engraçado que, assim, foi uma vez que a minha mãe veio pra São Paulo, assim, né? Ela perguntou, filho, que jogo você quer que eu compre pra você na Santa Efigênia? Eu falei, mãe, compra o Sonic Knuckles, né? Eu queria o Sonic Knuckles. Daí ela voltou, assim, tipo, toda triste. Ah, Eric, eu não achei o Sonic Knuckles, mas achei este jogo. E era Tiny Toons. Eu falei, mãe, que jogo de bicha, né? Não sei o que. Tá, aí eu joguei e era muito foda, né, cara? Um jogo muito bom. Mas, meu Deus, Julie lembrou de um jogo, como é que a gente não falou esse jogo pro primeiro, meu? Zunetes, meu Deus, eu me sinto envergonhado por a gente não ter lembrado. Ele, que nos deixou há pouco tempo, Lanzonete. Michael Jackson's Moonwalker. Pra Mega, hein? Não, Master. Tinha pra Master, mas era uma bosta a versão. Tá, sim, no caso só tinha pra Mega, entre aspas, era briga Mega e Super Nintendo, então só tinha pra. Ah, sim. Barulhinho que tu jogava a moeda no início era igual o do Sonic, sabe? Quando eu completava os pontinhos. Aí jogava a moeda. Moonwalker era o God of War 16 bits. Porque, todo mundo jogava. Todo mundo sabia o que era. Não sei o que é o Moonwalker, o jogo do Michael Jackson. Todo mundo sabia. A mina que você trovava, fazia chaveco. Quando você ia nas festas que ficavam os guris sentados e as gurias tiravam a guria pra dançar, tu podia falar de Moonwalker, porque ela sabia o que era. Sim, sabia. Já avisaram o Moonwalker, tinha a mesma coisa do Castlevania, tinha que apertar pra cima. As escadinhas. Era beat'em up, né? Era ida e volta, tinha que salvar as menininhas. Isso. Né, aí, na época, já tinha polêmica que tu salvava as menininhas. Né? Mas o Michael Jackson do Moonwalker, ele é um herói, velho. velho. Perdão, fazia os cachorros dançar. Ele fazia os inimigos dançarem e depois eles desmaiavam, e velho. Não tinha música Thriller, né? Não tinha Thriller. O que era bizarro. Só, né? Do álbum Bad. Nem na fase dos zumbis, né? Não. O que era não estranho. Tinha. Não sei porquê, mas... Não sei. Pois é. Pergunta, uma pergunta. Vocês conseguiam virar android na fase do cemitério? Ah, eu não lembro. Eu não lembro, cara. Eu não conseguia. Tinha uma hora que caía um meteorozinho, se você ficasse no lugar certo, se na hora certa desse o pulo, você podia... Tipo, você pegava o meteoro e virava um robô com sim, um robô do filme, era, né? Muito, né? Da hora. É, robôzinho do filme. Robôzinho do filme. Que é uma viagem. Que é, filme isso aí, né? Doente. Ah, só rapidão aí. Vamos citar, então, alguns jogos. Já tá quase no fim do cast. Sim. Eu lembro... Ah, é bom. Muito Desert bom. Strike? Jungle Desert Strike? Striker. Eu joguei muito Desert Strike e massa, meu. E era isométrico, mas eu gostava, achava muito foda a Electronic Arts. Uhum. Pois é, cara, tipo, tem dois jogos que eu vou citar aqui por último. Dois jogos que eu vou citar por último aqui, que na verdade eles tinham no Super NES também, mas eu joguei eles no Mega, que foi Mortal Kombat 2, né? Né? Muito melhor no Mega do que no Super NES. Nunca vi tamanha mentira, meritíssimo. Ah, vocês não sabem nada de Mega. Um, tudo certo. Um era melhor no Mega, pelo amor de eu Deus. Eu realmente não, né? O 2 nunca. O 2 também, era, cara. O 2 era ridiculamente horrível perto do Super NES. É, o Super NES era quase de fliperama, saca? Não, eu não joguei... Ó, vou falar pra vocês, eu não joguei Mortal Kombat 2 no Super NES, eu joguei no Mega, pra mim era bom, saca? E eu sei que tinha também pra os outros jogadores, mas o Mortal 3, quando eu fui pra Garibaldi alugar o jogo, tinha duas fitas e eu cheguei lá na locadora tipo 7:30, saca? Pra ser o primeiro a pegar, que ficava ligando, né? Pô, quero um jogo e tal. E mano, eu cheguei lá, tinha um guri já antes lá, e a gente se trocou e tal, falamos, e nós pegamos dois jogos. Esse guri depois virou um dos meus maiores amigos da sétima série, Evandro Chinão, namorado de Fernando. Ah, o Evandro, sim, né? Por causa do Mortal 3, saca? É uma coisa touch, né? É uma coisa muito toque. Touch. E daí eu peguei Wolverine e Adamantium Rage também, que achei uma bosta. Nem joguei. Não lembro desse jogo. Uma fase só e Mortal Kombat. Não lembro desse jogo, hein. Mas então, nessa mesma vibe de só ter jogado no Mega, e eu não sei dizer pra vocês qual é melhor ou não, qual versão melhor ou não, qual? Que é o Top Gear 2, cara. Pá, Top Gear 2. Não sei, claro, pois é. Eu não sei porque eu não joguei o do Super NES. Eu joguei muito, muito, muito do Mega, e é, pra mim é o melhor jogo de corrida que eu já joguei até hoje. Não, o melhor jogo de nada supera ele. O melhor nada. Jogo de corrida exclusivo de Mega, só vou citar o nome que eu já falei, me lembro, Road Rush, um beijo exclusivo do Mega 1, o 2 e o 3. Lanzoni é muito fã de Road Rush. Não, né? Tinha para outro videogame, um beijo. Corrida tinha Ayrton Senna, Road Rush. Eu sei, mas pra mim, tipo assim, ó, é Top Gear em jogo sério, assim, sabe, de competição e tal, e aí o Mario Kart nesse lance mais diversão, amigos e tal, é isso, corrida pra mim é isso, o resto, ó, força, caguei, pronto. Foda-se, isso aí, Fuka. Força. Burnout, beijos. Burnout, amo. Tá, cara, tem muito jogo, né? Não adianta falar de todos. Julio, eu acho, eu só quero citar Cool Spot. Obrigado a todos. Mascote da 7-Up. Eu só conheci o emulador. Eu achava o jogo mais jovem, adolescente, malhação, com Mocotó e tal. Alanis Morissette na malhação, Cool Spot no videogame. Era muito cool, porque era uma tampinha, ele caminhava assim. Aí ele tinha Ray-Ban. Aí Bara, que nem usar moletom da Gap agora. Obrigado a todos. Fala aí, Ericão, os seus jogos must play. Cara, dois últimos jogos pra citar antes de terminar esse cast. Um deles é Echo the Dolphin. Sim. Jogo que era mais... Todas as revistas amavam. Eu achava ruim, eu também. Eu quase não joguei. Cara, era meio... Sei lá, era meio aberto. Eu achava jogo, né? Não tinha muito gay. Muito gay. Sei lá, eu não entendia muito bem quando era criança, eu acho. Mas eu achava até legal ficar andando com o golfinho pelo mar, sendo felizes, soltando sonar. Prefiro Colibri. Abraço. E o outro que é o melhor jogo de plataforma do Mega Drive, que é o Mônica na Terra dos Monstros, né? Adaptação do Wonder Boy em Monster Land. Eu fico dando um grito aqui de emoção. Cara, as pessoas devem estar cansadas, porque eu sempre cito o jogo da Mônica em qualquer oportunidade que eu tenho, e eu não podia perder essa. Mas é um dos melhores jogos de plataforma do Mega Drive, e joguem, por favor, principalmente se você gosta da Turma da Mônica, como eu. Esse aqui é o original Mega Drive, né? Não era em cima montado de algum jogo, né? Não, não, é parte também. É parte do Wonder Boy em Monster Land. O jogo original de Mega Drive era aquele do Pica-Pau feito no Brasil. Sim, aquele sim. É verdade. Que o jogo, eu lembro o furdunço que causou, porque era totalmente feito no Brasil. Fudeu! Tipo, não era cópia. Isso daí, Pica-Pau. Férias Frustradas, eu acho que era. Férias frustradas do Pica-Pau. Jesus Cristo, obrigado, Júlio. Obrigado. De nada, de nada. Meu Deus! Eu lembro que tu vai no site dos emuladores, aí tem as ROM, aí tem lá assim, US, JPN e tal, e tem assim, pica-pau, Bra. Só tem aqui, Bra. Okay, tipo bra, como a versão de Duke Nukem 3D pra Mega Drive. Abraço. E finalizando, né, teve muitos jogos citados aí, a gente não... Hã? Shinobi, Shadow Dancer. Exato, tipo, Shinobi, Strider. Né, cara, como é que a gente não falou Shinobi, Shadow Dancer? James Bond. Strider, caralho, Strider, porra. Até hoje essa merda vive. Falou, Dick Tracy. Ó, teve... Bom, aqui tem, caralho, esqueci muita coisa, mas tá no fim já. Mas assim, são 915 jogos lançados. Muitos me emocionaram aqui, teve umas merda aqui, que tem uns que gostam, outros não. E foi bacana gravar muito esse cast. O Frajola não tá, porque o Frajola não teve um Mega Drive. Ah, eu não vou vir, vai no cu. E é isso aí, né, meu? Não tem muito mais o que fazer. Não, eu queria agradecer ao Mega Drive. Por existir, né? É. Queria agradecer a fada da mamadeira por ter trazido meu Mega Drive. Bah, como assim? É bom de falar que o Mega Drive, tu falou aí do Pica-Pau BR, acho que no Brasil, Mega, Sega, eu fui muito bem, né, TV? Muito Sega bem. Net, né? Cuidou que muito bem. Aquilo, né, cara? Não, é, cuidou muito bem mesmo. A gente teve o Cast 16 bits, tá aí no link do post, a gente falou muito mais aí sobre as especificações do Mega e tudo mais. E hoje era mais um must play de jogos, algumas histórias, lembranças e tudo mais. Tectoy foi a grande precursora em lançar coisa da Sega, divulgou, mesmo o Mega Drive tendo morrido, sei lá, em 95, 96, o Mega durou até 98, 99, graças a Tectoy. Bom, é, tem hoje, jogo até hoje, show do milhão, Guitar Hero, lá. Teve várias versões, até hoje tem jogo pro Mega Drive, cara. É, e até hoje tem Guitar Hero pra Mega Drive, sabe? Teve o Mega Drive que foi lançado esses dias, velho, Drive Branco, irmão da Roxy, tem, tipo, e era... Como assim tem Guitar Hero? Tem Raimundos, tem CPM22, sabe? Tem NX0. O que é totalmente bizarro, sabe? Muito, Guitar muito... Idol, acho que é o nome. Guitar Idol, exato. É, Guitar Idol. Muito escroto aquilo, cara, muito ruim, sabe? E tinha o Mega Drive portátil, uma vez também, sabe, no Brasil, que foi o fracasso também, né? Teve várias, foi a Tectoy. Teve, teve várias, teve umas três versões desse Mega Drive portátil. Só que o do Brasil não encaixava cartucho. É, que é muito estranho isso. Vinha com os jogos na memória e deu. Né? Na memória, exato. Então, bom, né? É isso aí, Mega Drive. Tectoy, um beijo, né? Por trazer os jogos. Um beijo para a tia da locadora aí. A mulher da locadora, como diz o Fuca. Né? É. E façam o que a gente disse, né? Lembra? Não, sério, vão no Google, procurem as imagens dos jogos e deu. É, tipo, a gente não vai colocar aí, eu acho, uma lista dos links de imagens, porque não tem necessidade, porque é muita coisa, sabe? Então, agora vocês... O pessoal mais velho vai lembrar, com certeza. O pessoal mais novo que não conhece, acho que tem que ir atrás, porque vale a pena. Tem jogos ótimos aí, sabe? De todos esses que a gente lembrou, assim, pra finalizar, eu acho que o melhor que eu me emociono hoje de lembrar do jogo é Quackshot. Pra mim, esse é o amor, amor total. E pra quem é novo aí, não quer saber de Mega ou baixar o emulador, compre aí na live, na PSN, tem a Sega Genesis Collection, tem os clássicos, né? Tem no acho que no Steam também tem, é, exato. Então, porra, Sega não tem Ages. Como ficar sem, saca? Pelo menos pra conhecer, é baratinho, acho que deve ser $5 e porra, joga, velho, é muito bom. E pra quem quer também tem troféuzinho, mano, tem troféuzinho. Achievements. Então tá, valeu, gente. Pessoal. Então tá, gente, comentem aquelas coisas sempre. Um forte abraço a todos. É isso aí, facebook.com, Supercontrole Podcast, a Twitter, @ Supercontrole. E comentem aqui embaixo pelo feed. Sempre aí, deem um apoio pra nós. Mandem e-mails com seus jogos, suas histórias, lembranças. Comentem. Preciso respirar. E é isso aí, então. Valeu, gente. Até semana que vem. O passado é agora. Beijo. Beijo.